Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Martino Navratilovo. E eu sou a voz, como sempre. Como sempre, a voz do tempo, a voz do espaço, a voz da mecânica quântica, a voz que acompanha todos vocês ouvintes nas noites de quarta-feira e nas tardes ensolaradas de domingo. Antes de... Espere um momento. O que é aquilo? É um pássaro? Não. É um avião? Não. É uma calcinha voadora? Não. É apenas... Notícias do Mundo da Música. Música, música, música, música, música, música. E eu disse que eu ia falar pouco nesse programa. Eu não sei se eu consegui cumprir a minha promessa, mas eu estou em um estado deplorável aqui. Eu tomei duas cartelas de Gardenal aqui antes do programa. Não adiantou porra nenhuma, porque o efeito colateral é o sucateamento e a reciclagem musical, principalmente voltada ao que reverte favorável. Pois é, então, vazou o Love Conquers All da Ida Maria, que é resultado de um grande período de dificuldade que a artista passou. Este é seu terceiro álbum e ela tem como inspiração, né, toda essa adversidade que ela passou. Pra quem não sabe, a Ida Maria é norueguesa. Atualmente ela deve morar nos Estados Unidos, não sei. O disco pode ser adquirido através de um link que nós deixaremos na página do Lixeirinha. www.facebook.com/lixeirinha. Aproveitem e curtam a página. Pois é. E o valor mínimo do álbum é corresponde a R$2,50. Tipo, um cafezinho. A faixa que a gente vai ouvir desse disco... Tá caro o café? Tá. Vai tomar café em São Paulo pra ver. Will We Ever Be Friends Again? A faixa que a gente vai ouvir. A segunda faixa que a gente vai ouvir é da banda The Orvilles, Blood Bubbles. A banda é de garage rock de Chicago. E lançou um clipe maravilhoso do EP Other Voice, que estão lançando ainda este ano. O clipe você também vai conferir na página do Lixeirinha. A terceira faixa que a gente vai ouvir é o Josh Homme participou do programa do Jarvis Cocker, também conhecido como Líder do Pulp. O programa chama Jarvis Cocker's Sunday Service, que mistura música boa e opiniões afiadíssimas do cara, né? E quando ele não pode fazer o programa, ele convida pessoas especiais para estarem lá. A Alison Mossert do The Kills já foi, e dessa vez o Josh Homme foi. Eu escolhi do site dele uma música que eu achei legal, e depois eu vou disponibilizar também na página, o site inteiro, para vocês conferirem. E a quarta faixa que a gente vai ouvir é Kate Tunstall com Fiorol. Saiu o quinto álbum dela, o Invisible Empire Crescent Moon. Segundo ela, foi gravado em um velho aparelho de fita no Arizona. E vocês ficam com o single do álbum. É isso. É só isso? Tá legal, daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha, não sai daí. Will we ever be friends again? Will I ever forgive you? Will we ever be friends again? Will you ever forgive me? 'Cause I could really need you now. I could really. Will you ever dare trust me? Will we pick up where we left it years ago? Or should we start it all over again? Is that even possible? Should we come up with new names? Who are you gonna be? Please answer me. 'Cause I could really need you now. I could really need you now. Can I ever come visit you? Can I ever come hug you? There are so many things that only you know how to do. And you know all my secrets, and you know all my heartaches, and you know how to handle me when nobody else knows what to do. Do you remember that one time when I was really drunk and I was gonna jump? You told me to climb back inside, and still to this day, what can I say? You can be the day sometime. Can really be an asshole. Lord knows you made me cry, but thank you for saving my. Gonna be friends again. We'll be right back. Cheirinha. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow.